18,6. 18,6, obrigado. Mike Tchalhão. Torre, boa tarde. Passagem com Mike Tchalhão. Tá 4 milhas da rotatória. Visual com a pista. Mike Tchalhão, continua a aproximação. Reporte na curta final da 17. Passará na curta final da 17. Mike Tchalhão. Não copiei o horário. Confirmando a rota, a sequência da rota. Lucas Transão Caju, acima do nível 140 abaixo, acima do nível 130. 130 abaixo, recebe a cone. Aquilo está confirmando a rota que eu sou aqui é o VT aos 17. Então falta ainda uns 23 minutos chegando no final, ok? É, 5486, cruzando 140 na escuta para a postura de voar direto Lençóis. Trip 5486, Same Recife, 12685, alterne 12545. 1285, obrigado. 5 do. Goma 328, desça para 2000 pés, que negamos 096, autorizado sinal inércia, placa estabilizada. 2000 pés, 16, placa estabilizada. Gol 1328. Ok, eu vou confirmar com o Sala S, pra adiantar, já cuidado. Final de 4 milhas agora, visual com trip, mantendo afastamento, o Mike Charlie Alpha. Mike Charlie Alpha, tráfego está autorizado, pouso pista 17, vento no 50 graus, 0 mais, que negar no 0 no meio. Reve pouso na 17, Mike Charlie Alpha. Para 3.000 pés, que é negar 1.0, 1.6. Para 3.000 com 1.016, com 1.600. Trip 5240 no sala 09, difícil pela direita, chama o solo 1219. Ok, vai liberar a gente chamando 219, trip 5240. Bom dia, 4089 da Azuca, informação Oscar, Vitória 360. Azuca 089, bom dia, guarda cópia. Aguardando cópia na sua escuta, 4089. Solo, trip 5240, livrou? Trip 5240, táxi Alfa, quilo 43, atento ao sinalizador. Alfa, quilo 43, trip 5240. Passaria 2230, pushback acionamento, na remota 12. Frisado, pushback acionar, portátil, 2230. 2230. Serra, Kilo Delta. Helicóptero. Kilo Delta Solo. Irmão, na para 4408. Sou 489, autorizado Vitória 360. VIP Whisky 50 da Gola, pista no zero, curva direita, saída da El, Leda, Eudes, controle 1120-8, acena 5403. Ah, autorizado Vitória 360, viatura 550, segunda 10 na Taiola da Bridge, com curva direita no 208, o controle 5403, o código transponder 4089. Está correto, a porta push 4089. Chamará quando 4089. Bruno 328, pedindo aproximação, reporte baixado e travado. 328, baixado e travado. 328, pedindo aproximação, reporte baixado e travado. Afirmativo, vento baixado e travado. Autorizado pouso pistão no 0, vento no 50 graus, 09 nós, que negar no 0 no 6, Bruno 328. Autorizado pouso, Bruno 328. Salvador 4089 da Azul, puxe bem acionamento, portão 3. Aguardo para o push 4089. Aguarda em praia da Passarela livrar o pátio via Índia após precisar puxe bem acionar, contato. Gente, após o Passarela, então, passagem do Passarela, está autorizado puxe bem acionamento 4089 via Índia, o Passarela. Para o táxi, o passarei 2230, POP 42, 3 horas, alterna Salvador. Autorizado o táxi via PAC 1 no Índia Alfa, ponte para 2862, que legal no 0 no 6, passarei 2230. Índia Alfa 1862, aeroporto espera, passarei 2230. Direção lá, reposta táxi, Guardião 02. Passear aqui o Delta, escuta do sol. Guardião 02, poderia informar o nome do comandante? Pessoas a bordo? Delta, pronto, copy, Matheus. Controle, voo 697, tem reformação alta, passa 230. Voo 697, despegue no nível de voo 050, chegada bom, se livre das restrições de velocidade. Sim, esse é o 050 na ponte. Aro, controle 120.8, aciona 55, quais são? 5443, tem ativo Delta. Correto, só confirmando o upper com ISC 58, na bata confirma o POB. Autorizado ingresso no 7, reporte pronto, Guardião 02. 118.6, Serra Kilo Delta, bom voo. Posicionamento, EB 6721, tá no 4. EB 6721, número 2 no setor, mantém a posição e aguarde. Mantém a posição no 0, aguarde instruções para decolagem. E mantém, 2230. Voando 328 no solo 17, repite pela direita, chame solo 1219. Chama o solo 1219, obrigado. Solo, solo, guardião. Guardião 02, livre de decolagem, pistola 97, vento no 40 graus, 09 mais. Para ingresso, 72 Juliette. Alfa, revolta para ingresso na Juliette, gol 32. Torres, Salvador, boa tarde, gol no 600. Salvador, guardião 02. Guardião 02, mantém as condições visuais, Kent Space, PNH 1016. 1016, Camarada João Condina. Atacando Vitor Sarnetel, desce para o visual 060, chegada Bosch. Estado de total 00, autorizado o pouso, pistola 0, vento no 60 graus, no 0 nós, que negar no 0 no meio. Teve pouso, pistola 0, vou no 600. 2230, decolada no outro, chamei que controle 1208. 208, bom dia. 2230. Passarela 2230, contato radar, subotário nível de voo 200, saída árvore. Para o 200, saída árvore. Salvador 4089 Brasil para o TAC 87 após 3 horas 50 autonomia alterna com fins. Brasil 4089 autorizado direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 118 decimal meia, o ajuste no 0 no meia, bom voo. Direita Índia, torre 118 meia, vai chamar no 0 no meia, ajuste 4089 Brasil. Então, bom dia, bom trabalho, senhor. Salvador, voo 754, posicionamento, posição número 8. Voo 754, autorizado, boa tarde. Boa tarde, 754. Voo 328, Juliette, portão 03. Juliette 03, voo 328. Web 6721, após o parqueamento do Boeing da Gol, à sua direita no... Qual é a ação? À sua direita no 03, está autorizado, iniciar no 4, chama a táxi, 6721. Gente, após o voo, iniciando o táxi, 6721. Teste frequência livre, guardião 02. Livre, grato. Teste espera da 10. Azul 4089, a Lima tem pistão no 0. A Lima tem 10, 4089. Azul 1600, 1600, boa tarde, táxi via Alfa, reporta para ingresso, táxi 2, Juliette. Alfa, reporta para... Vitor Sarnetel, modificação dos planos ao 1621, desça para 2510, que negava 06. 2500 com o B16 na ponta da rotação, ainda Vitor Sarnetel. 4089, autorizado decolagem pista no 0, vento no 50 graus, 09 nós. Vitor, decolagem no 0, 4089, azul. Serra Kilo Delta, autorizado táxi, você pode para ingresso, pista no 7. Serra Kilo Delta, autorizado ingresso, reporte pronto. Não, Será pronto, não perde a área. Camarada táxi, boa noite, era mesmo. Gente, mantenha a posição. Azul 4089, decolar 223, show controle no 208. 208. Posição 3060, sai da Bahia. 360. Aerotaxi, web 6721, 168, 4 horas, Recife. Autorizado táxi direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, o ajuste no 0 no 6. Web 6721, no bom voo. Gente, ponto de espera 186, boa tarde. Nosso bloco para o 600? É o 09 do Pátio 1. 09, aguardamos. Aqui, presidente. Boa tarde, Jovem 6721, próximo ponto de espera da Terra, pronto. Web 6721, ali em decola, pista 10, vento no 50 graus, 08 nós. Ali em decola, 6721. Vento 697, destinado 2000 pais, que é HM 096, autorizado sinal ilhante, aporte estabilizado. Após a passagem dos dois tráfegos da companhia, autorizado para seguir via Juliette até o 09. Após a passagem dos dois tráfegos da companhia, autorizado para seguir via 09. Via 09. Via 09. Aí, inicial, aumento. Esse é o 251. 25 ano, Recife, uma boa tarde. 2230. Solo Salvador, gol no 806, pronto para o táxi com 137 a bordo. 2 horas e 7 de autonomia, alternando o Recife. Gol no 806, táxi via Pátio 1, Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, o ajuste no 016, tem um bom voo. Táxi autorizado via Pátio e Índia, no ponto de espera 186. Obrigado, bom trabalho, boa noite para mim. Filmando 140. Do táxi, segue o Boeing da companhia como número 2, via Pátio e Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6. O ajuste no 0 no 6 tem um bom voo, voo no 754. Gente, o 754, segue o tráfego da companhia número 2, linha Pátio, no ponto espera, pronto no ponto espera 0-2-8-6-1, 754, 25. 721, decolados 27, no controle, 1208. 208. Papá Passear, aqui no Delta, decolados 27, mantenha a proa e chame controle, 1208. A proa, chamar controle, 1208. 330, quero que deixa eu voar a mão direto. Autorizado. Gente. Falou, muito boa tarde, papá Passear, certo, ligado? Papapá, Serra Sul Delta, confirma três pistas, sai da torre. Mantenha a proa e chamar o rotatamento. Certo, mantenha a proa até 3.000 pés, quilo, ou Serra Sul Delta. Após 3.000? Após 3.000, saída Pucã. Contato radar. Pode ir direto Aru? Após 3.000 pés, vou direto Jamos, Serra Sul Delta. Jamos, após 3.000, Serra Sul Delta. Confirme. 721, eu vou lhe pedir um favor, a senhora conseguiria coordenar a proa de Apucu pro 621? Aguarde, 721. Grato. Abatão Lima, que usou a sua identificação. Espera, pronto, 750 Gol. Thaís, QNH 0016, autorizado sinal e lança para estabilidade, reduza para 2009. Ok, 2000 na 0016, reduz para 209, tá? 3144. Lima, que usa o contato radar, 67 milhas, nordeste de Salvador, voo na proa de Bons, reporte no ponto das descidas. Autorizado. Chega mais do relacionamento. Anuncia 1, senhora, para regresso. Autorizado, Angadabata, direto. Tem que sair torre no momento do sinal meio, mais do relacionamento. 18 amanhã, Romeu, grato. Tomador 35595, de áudio descida. 35595, desça para o nível de voo 050, chegada Mário. 050, chegada Mário, 5595. Rodou a Serra Kilo Delta, cruzando 7200, pode prosseguir a subida para o Dura Avisar? Confirmo, chama controle. Serra Kilo Delta, está cruzando 7500 de subida, pode subir direto do Dura Avisar? Suba para o nível de voo 290, Serra Kilo Delta. Ato. Quatro zero, Sumap, Sami Recife, 1203-3285, obrigado. 4-0-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 Zulu, desça para 2500, para o esquema da 0 no 6. 2500, na 0 no 6, Kilo Zulu. Zulu 06, autorizado decolagem, pistão no 0, vento no 50 graus, 10 nós. Sente livre decolagem, voo no 806. Salvador, voo no 924, está ciente da informação OSTA 350, Maceió para a Copa. 350, via Uísque 58, Orago, após direto Maceió, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, transição Aru, controle 120, décima 8, 5451 no transponder. Puca Aru, controle 208, transporte 5451, gol 1924. Levantamento correto, portão 10, chama pronto, gol 1924. Vai chamar pronto, gol 1924. Salvador, boa tarde, eu vou no 806, Libra 2000 na Puca. Voo 806, contato radar, suba restrito, nível de voo 110, sai da Puca. Voo 697 da Sierra, embaixo da Puca. Primeira curva à esquerda, ingressa corredor forte, 1.000 pés para sobrevoo e toque remetida Serra Novembro Mike Echo. O controle Salvador em 120, décima 8, aciona o transponder 0127. O Bravo que luz. Estou realizando pouso no hangar aqui, próxima pista auxiliar sem interferência com sua aproximação, ok? Ok, o que é? Correto, agora para acionamento, táxi de decolagem, chama a torre, 118, decimal meia, o ajuste no 0 no meia, Bravo, que Luiz, que bom voo. Charlotte, desça para 1.500 pés, que é legal no 0 no meia. 1.500 pés, vocês, viu, para o Charlotte? Manda o gol no meia, 00. No meia, 00, Natal, 37, pronto, cópia. Só para cópia, no meia, 00. Autorizado Natal, nível 370, via Upper Zulu 10. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca com transição Zipar. Frequência do controle 120, décima 8, aciona 5453. Nível 230. 230, 8 também. Jet 1000, considero um solo aos 34, frequência de Vermocote, até a próxima. Portão 09, chama pronto, gol no 600. Agora pronto, 600. Serra Tilo Delta, Sami Recife, 1268 Sul, conterno 12545. 4144, completo final, Sami Torre, 118, décima meia. Obrigado, boa. Tava só com o campo, Vitor Sanatel. Vitor Sarnetel, Sami Torre, 118, décima meia. Volto, Delta. Boa, Sam 3144, Simbra. 144, já é embaixo travado? Sermo. Tráfego avistado, altímetro 10 no meia, continua aproximação, aguardando pista livre. Aguardando a autorização, tá 3144. 744, obrigado. Boa tarde, já tá passando o Vitor Salotão, agora tá 6 da rotatória, 6 da rotatória, deixa pra 1.500. Estamos lá contando a final da 0, Vitor Salotão. Reporte.